Agora eu vou te dizer de um amor que eu não vou esquecer. Ouro preto ao entardecer é você. Como eu gostava de ver teus cabelos ao vento solar, uma taça de vinho rodê pra te amar. Se não se soube entender, foi tão lindo sentir por você a beleza infinita de ser imortal. Essa canção é só pra lembrar de mil estrelas no céu a brilhar, da maravilha que foi sentir essa magia de um beijo solar. Quando eu passear, tartarugas e peixes no mar, da Bahia magia lembrar o que é o amor. Meus olhos vão se molhar, teus cabelos vão se rebelar, meu piano não pôde entoar a canção do amor. Agora eu quero seguir, minha vida vai ser procurar teu sorriso tão lindo ao chegar, meu amor. E com você eu quero cantar uma canção dos Beatles, um ar. Yes, no more lonely nights. Mas valeu, sim, só valeu nossos momentos que vão ficar bem lá no fundo desse mar, de uma Bahia milenar, das montanhas das Minas Gerais. Com você eu quero cantar essa canção que é só pra lembrar dessa magia de um beijo solar, meu amor, meu lindo amor, meu amor.